Começa agora, Mundo Sertanejo. Mundo Sertanejo. Apresentação, Diego Valadares. Sou eu, Diego Valadares, estamos chegando mais uma vez com o nosso programa, viu? A partir de agora, muita música no seu rádio, muito astral. Olha, o programa de hoje está simplesmente bom demais. Selecionamos só músicas que vocês gostam de ouvir para tocar no programa de hoje, tá bom? Portanto, não sai daí, não desliga o rádio, não sai da sintonia, não me deixe só. É Vânia Rocha que gosta quando eu falo não me deixe só, né? Vânia Rocha comanda com muito sucesso o Impacto Sertanejo todos os sábados às 5 da tarde pela 90.9 de Pouso Alegre. Parabéns, viu, Vânia Rocha? E o Universo Musical aos domingos. Vânia Rocha, nossa querida amiga. Vamos de música? Jorge Mateus abre o programa cantando bonito. Flor, canta o Jorge Mateus. Flor. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, flor, pra onde foi você, flor, com seu perfume de amor? O que é que eu fiz de ruim? Eu não achei outra flor com a beleza e a cor que tem você pra mim. Deus fez a terra e o céu, fez você e o seu mel, e me fez só pra te amar. Ah, eu sou seu colibri, te esperando aqui, e vou pra te beijar. Seu perfume de amor, o que é que eu fiz de ruim, minha florzinha? Eu não achei outra flor com a beleza e a cor e tem você pra mim. Deus fez a terra e o céu, fez você e o seu mel, e me fez só pra te amar. Ah, eu sou seu colibri, te esperando. Aí, Jorge Mateus cantaram para vocês Flor, essa música que é sucesso, né? Eu canto nos shows, todo mundo canta comigo, é muito bacana, né? Um abraço, minha querida Kekel, minha querida Kelly Araújo, a Ana Paula, a todos vocês de Santa Luzia do Paruá, a Janine, muito obrigado pelo carinho de vocês. Márcia Farias, aê, cabra danado, quinca cabra danado, muito obrigado, viu? A todos vocês. Um abraço, os amigos da Rádio Dinâmica FM. Aí, meu amigo Adriano Vieira, os amigos da Rádio Dinâmica FM em Timóteo, Minas Gerais. Inclusive o Adriano me disse no Face que está cogitando a possibilidade da gente ir fazer show lá, né? Aí na cidade de Timóteo, Minas Gerais. O Adriano, muito obrigado, viu, pelo carinho, um abraço, muito obrigado a todos da equipe da Rádio Dinâmica FM. Minha querida Fátima Silva, Rádio Transpaulista FM, um abraço aí, Luiz Eduardo, a todos vocês, viu? Os amigos da Rádio Transpaulista FM, exibindo nosso programaço todos os dias às 22 horas. O Martiniano Costa, em Paraguaçu, Minas Gerais. Minha querida Ana Maria, em Brasília e Distrito Federal, ouvindo o programa. Muito obrigado, viu? A todos vocês, o nosso muito obrigado. O Zé Batista, o Gilei e Michel Rodrigo, eles são da Rádio Transpaulista FM, exibindo o nosso mundo sertanejo. Muito obrigado. Aí Leandro Simões, da Rádio Caieiras, em Caieiras, São Paulo, programa todos os dias às 16 horas. Muito obrigado, viu? Meu amigo Leandro Simões, sempre interagindo comigo no Facebook, aí da Rádio Caieiras, em Caieiras, São Paulo. O diretor William Júnior, da Rádio Cidade FM, de Itaiangá, Mato Grosso, manda alô para todos os seus locutores, para todos os ouvintes. Muito obrigado, viu? O William Júnior, nosso parceiro aí de Itaiangá, aí diretor da Rádio Cidade FM, que exibe o nosso programa. Kleber e Cauã, nossos amigos de Brasília, cantam Mel Nesse Trem. Me diz aí, menina, o que é que você tem? Tem, você tem mel nesse trem. Me diz aí, menina, o que é que você tem? Tem, você tem mel nesse trem. Me diz aí, menina, o que é que você tem? Tem, você tem mel nesse trem. Primeira vez que provei, eu já me apaixonei. Esse seu corpo tem mel e nele me lambuzei. Sua doçura me fez todo dia te querer. Minha glicose subiu, me viciei em você. E hoje eu vou beber, te levar pra namorar. Eu vou te pegar gostoso fazer o tcha-tcha-tcha, tcha-tcha-tcha, tcha-tcha-tcha. Me diz aí, menina, o que é que você tem? Tem, você tem mel nesse trem. Me diz aí, menina, o que é que você tem? Tem, você tem mel nesse trem. Eu já me apaixonei. Esse seu corpo tem mel e nele me lambuzei. Sua doçura me fez todo dia te querer. Minha glicose subiu e viciei em você. Ao som de Kleber e Cauã, te leva pra namorar. Eu vou te pegar gostoso e fazer o tcha-tcha-tcha, tcha-tcha-tcha, tcha-tcha-tcha. Me diz aí, menina, que é que você tem? Tem, você tem mel nesse trem. Me diz aí, menina, que é que você tem? Tem, você tem mel nesse trem. Vou te pegar gostoso e fazer o tcha-tcha-tcha. Maravilha, maravilha, minha querida Juscelia Cabral, seu papai Nilson Cabral e o Vanderlei, eles são da cidade de Maganin, no Paraguai, ouvindo nosso programa pela Rádio Integração, aí da cidade de Maganin, no Paraguai. Muito obrigado, viu, o nosso diretor José de Abreu, a todos da equipe da Rádio Integração. 89.7. Muito obrigado a todos os ouvintes, né, a todos da equipe da rádio, o nosso carinho, nossos agradecimentos, tá bom? A Silvana Vitorino, a Silvana Machado, também a todos vocês aí, a Mirlene Silva, de São João do Paraíso, Minas Gerais. Muito obrigado pelo carinho, tá bom? A Jaiele Formosa, Goiás, ouvindo pela nossa Brasil FM. Um abraço, Afonso Pradoc, todos da equipe aí de Formosa, Estadão de Goiás. A minha querida, o meu amigo Rômulo Falcão, de Belo Horizonte, ouvindo o nosso programa. A todos vocês da Rádio Atividade Web de Belo Horizonte, exibindo o mundo sertanejo. O Alex Pentener, em Jaru, Rondônia, também ouvindo nosso programa. Um abraço, muito obrigado, viu? As minhas queridas Penha, a Rosiane, a Érica, a Carolina, a Flavinha Pinheiro, todos vocês de Porto Walter, no Acre, ouvintes da Ocidental FM, exibindo o mundo sertanejo. Muito obrigado. Quem canta bonito no quadro Ao Som da Viola, Rio Negro e Solimões, Frio da Madrugada. Agora no mundo sertanejo, Ao Som da Viola, Ao Som da Viola. Sei que você quer voltar. Quem sou eu pra recusar o amor supera tudo? Preciso do teu olhar. Não tenha medo da sorte, ela não vai castigar. Quem ama sempre perdoa, por isso vou perdoar. O frio da madrugada já surrou meu corpo. Nesta cidade quase fiquei louco. Saudade é fogo e vai queimando aos poucos o coração. Sozinho na madrugada já briguei com a sorte. Falei com meu Deus, por que não mande a morte? Sem esse amor nada mais importa. A vida perde a razão. Não tenha medo da sorte, ela não vai chegar. Quem ama sempre perdoa, por isso vou perdoar. E o frio agora? O frio da madrugada. O coração sozinho na madrugada. Parei com Deus. Sem esse amor, a vida perde a razão. O frio da madrugada já surrou meu corpo. Nesta cidade quase fiquei louco. Saudade é fogo e vai queimando aos poucos o coração. Sozinho na madrugada já briguei com a sorte. Falei com meu Deus, por que não mande a morte? Sem esse amor nada mais importa. A vida perde a razão. E Estamos apresentando Mundo Sertanejo com Diego Valadares. Voltamos a apresentar Mundo Sertanejo. Já estamos de volta, o Mundo Sertanejo está no ar. Um abraço a todos vocês. Meu amigo Leonardo em Cananéia, os amigos da Rádio Galera FM. Olá, meu amigo Diego Valadares. Quando der, mande alô para nós aqui, tá? E, claro, para os ouvintes da Rádio Galera FM em Cananéia, interior de São Paulo. Litoral, inclusive, né? Um abraço. Obrigado, viu, Leonardo, pela parceria. A todos vocês aí, ouvintes da Rádio Galera FM em Cananéia. A Eva Wanda da Silva em Sinop, no Mato Grosso, também ouvindo o nosso programa. Ela diz que adora a minha música Casa Vazia, né? Obrigado, viu? A minha querida Maria José aí em Posse, Goiás, a Carol. Meu amigo Gilmar Souza, os amigos aí, os amigos da rádio, da rádio de Simolândia, né? Da rádio Líder FM de Simolândia, próximo a Seara, também onde nós temos a rádio Nova Dimensão FM. Todos os nossos amigos parceiros exibindo o nosso programa. Um abraço, muito obrigado. A Erenice Cardoso Pereira de Santa Luzia do Paruá também, ouvindo o Mundo Sertanejo pela Tropical FM. Um abraço, Zé dos Passos, os amigos da Rádio Beira Rio FM, São Francisco, Estadão de Minas Gerais, a dona Conceição gosta do cabra danado, né? Para todos os ouvintes, muito obrigado. Rick Renner cantam, Ela É Demais. Jeito lindo de me olhar nos olhos, me despertando sonhos, loucuras de amor. Ela tem um jeito doce de tocar meu corpo, que me deixa louco, um louco sonhador. Ela sabe me prender como tem seus mistérios, sabe se fazer como ninguém. Meu caso sério, uma deusa, uma louca, uma feiticeira. Ela é demais, quando beija minha boca e se entrega inteira. Meu Deus, ela é. Brilha feito estrela, ah, eu adoro vê-la fazendo aquele amor que me enlouquece, me embriaga, me envolve inteiro e me faz prisioneiro, um louco sonhador. Ela sabe me prender como tem seus mistérios, sabe se fazer como ninguém. Meu caso sério. Se entrega inteira. A Rick Renner recordaram para vocês essa música linda, ela é demais, né? Minha querida Janete Matos, o Manfrini Guergue, o Zé Antônio, a todos vocês de Guarapari, a Dona Odete, todos os componentes do coral Cantos e Encantos, um abraço a todos vocês aí, muito obrigado pelo carinho, tá bom? Ouvintes da Rádio Sim AM, toda a equipe da Rádio Sim, que exibe nosso programa para todo o estado do Espírito Santo. Aí, Herbert Souza, cabra danado. Um abraço, muito obrigado, viu, pelo carinho. Os amigos da Rádio Cidade FM de Castelo dos Sonhos, a Cristiane Vermute, Márcio Araújo, Douglas Araújo, todos da equipe, muito obrigado, viu, pelo carinho de vocês. Meu querido amigo Valdeano Nogueira, em Porto Franco, Maranhão. Um abraço para o amigo André Luiz, os amigos da Rádio São Francisco FM de Porto Franco, Estadão do Maranhão, exibindo o nosso programa. Muito obrigado, viu, André Luiz, a todos vocês de Porto Franco, que também estiveram no meu show lá em Sítio Novo, sábado passado. Muito obrigado, foi sucesso, graças a Deus. Obrigado pelo carinho de vocês, viu? Vamos em frente, porque atrás vem muita gente, né? Leandro e Ricardo cantam Oba Oba! Aguentava mais, tava me sufocando, sua pressão estava me matando. Eu fiz até promessa pra você sumir, até que um dia você disse assim: não dá mais certo, tente me entender, o nosso amor passou da hora, cê vai me perder. Não vou chorar, viu, nem vou te procurar, meu coração vai tá balada pra se libertar. Agora eu tô solteiro de janeiro a janeiro, todo dia tem festinha, mulherada lá no meu apê. Eu tô solteiro, sem vergonha, baladeiro, se quiser ficar comigo, oba, oba, vai ter que rolar, rolar o oba, oba. Atrás aí a mão boba, na frente, oba, oba, oba, oba, vai ter que rolar, rolar o oba, oba. Atrás aí a mão boba, na frente, oba, oba, oba, oba, vai ter que rolar. Aguentava mais, tava me sufocando, sua pressão estava me matando. Eu fiz até promessa pra você sumir, até que um dia você disse assim: não dá mais certo, tente me entender, o nosso amor passou da hora, cê vai me perder. Não vou chorar, viu, nem vou te procurar, meu coração vai pra balada pra se libertar. Agora eu tô solteiro de janeiro a janeiro, todo dia tem festinha, mulherada lá no meu apê. Eu tô solteiro, sem vergonha, baladeiro, se quiser ficar comigo, oba, oba, vai ter que rolar, rolar o oba, oba. Atrás aí a mão boba, na frente, oba, oba, oba, oba, vai ter que rolar, rolar o oba, oba. Atrás aí a mão boba, na frente, oba, oba, oba, oba, vai ter que rolar, rolar o oba, oba. Atrás aí a mão boba, na frente, oba, oba, oba, oba, vai ter que rolar, rolar o oba, oba. Atrás aí a mão boba, na frente, oba, oba, oba, oba, vai ter que rolar, rolar o oba, oba. Atrás aí a mão boba, na frente, oba, oba, oba, oba, vai ter que rolar, rolar o oba, oba. Atrás aí a mão boba, na frente, oba, oba, oba, oba, vai ter que rolar. Muito bem, cantaram para vocês Leandro e Ricardo, inclusive eles estão com o programa aqui também, gerado pela nossa central de produção, sob a minha apresentação, tá bom? Diego Valadares apresenta Leandro e Ricardo fazendo a festa, e é um programaço, muito bom programa, vale a pena, viu, vocês também baixar esse programa e colocar na grade de programação de vocês aí, tá bom? Atenção, diretores, os amigos de toda a nossa rede de rádio, viu? Programa Leandro e Ricardo fazendo a festa com a minha apresentação, muito bom, vale a pena vocês exibirem, tá bom? É um programa para ser exibido aos finais de semana, sábado e domingo, e fica a semana toda no site à disposição de vocês, tá bom? Leandro e Ricardo fazendo a festa, com a minha apresentação, Diego Valadares. E chegando aqui no estúdio, mais uma vez, meu amigo Cláudio Zé do Gato, nos visitando. Ele esteve com a gente aí essa semana, nos visitando, conhecendo aqui o estúdio, a nossa central de produção. Veio tirar foto com o Adelson Moura, disse que é fã do Adelson Moura, né? E também com ele chegando meu amigo Rafael Silva, que esteve no programa de segunda-feira e foi um sucesso estrondoso, viu? Rafael Silva, chega aqui, fala aí no microfone. Aí, Rafael, tudo bem, Rafael? Eu não poderia deixar de passar aqui para te dar esse abraço. Você sabe que é sempre um privilégio estar no seu programa. Obrigado mais uma vez pelo convite, meu amigo. Hoje, na verdade, eu estava passando aqui perto, falei, vou lhe dar um abraço do meu amigo. Obrigado então, sempre. Inclusive, estive no seu programa agora. Foi segunda-feira passada. Os ouvintes recebi gostaram. Vários contatos, entendeu? De pessoas ligando, parabenizando o seu programa, parabenizando a participação no seu programa. Então, obrigado mesmo de coração, meu amigo. E você me dizia, fora do ar, inclusive, que já tem mais alguns shows agendados aí pro Ceará, pro Piauí. Você tá conquistando o Nordeste. Rafael, lá no Nordeste você tá cantando muito a Rocha, ou mais o sertanejo universitário também, o modão sertanejo. O que você tá cantando mais lá? É, na verdade, o show de lá do Nordeste não muda muito do meu show aqui de Sim. Brasília pro lado sul. Exato. É, mas lá realmente o Arrocha tá muito forte também, sim, né? Essa sim. onda do Arrocha aí realmente... É Brasil, né? O Brasil inteiro. É, né? Eu estive recentemente no Maranhão, semana passada, e lá em Sítio Novo, praticamente foi o repertório aqui também, que a gente canta aqui no nosso Centro-Oeste. A internet hoje ela tem uma força muito grande, né? Então é hoje, o que pega, o modismo hoje, por exemplo, vai pro planeta todo. O Brasil inteiro hoje tá cantando realmente o Arrocha, tá cantando e dançando o Arrocha. É verdade. Mas não muda muito não, o que eu faço aqui em Brasília... Faço lá no Nordeste também. E certeza. O bom de tudo isso é que a nossa moda sertaneja está sempre em alta, né? Com certeza, isso é o mais importante, né? Ô, Rafael, a gente está sempre tocando aqui as suas músicas, os ouvintes gostam, Espelho Quebrado, Água de Bar, e essa nova música sua, Pecado de Amor, que música boa que você regravou, inclusive da autora Fátima Leão, né? Isso, a Fátima Leão é uma grande compositora, respeitadíssima no Brasil, tem vários sucessos. E essa música foi uma música que eu ouvi, gostei muito, falei, vou regravar. E coloquei uma roupagem nova nela, no Arrocha, ficou muito bacana, o pessoal tá curtindo muito. Então todos os shows tem que cantar Pecado de Amor também. Ficou muito boa na sua voz, viu? Parabéns, obrigado, tá, meu amigo. E os ouvintes gostaram também. Ouvindo isso de você, pode ter certeza que eu fico muito lisonjeado. Muito bem, meu irmão. Shows, contatos para shows, Rafael Silva. Rapaz, essa parte é boa demais da conta, né? Então, é o 61 de Brasília, né? Sim. 8102-1860. 8102-1860, 8102-1860. Eita! Rafael, sabe quem cobrou um alô seu? A Vânia Rocha, em Pouso Alegre. Ela foi quando fez, Valadares, Diego Valadares, poxa, Deus é mais. O Rafael Silva não me mandou nenhum alôzinho. Olha, um beijo especial pra você, Vânia Rocha. A Vânia Rocha, inclusive, eu tô sabendo que ela é fã da minha música Manchete Nacional. É verdade, muito fã. Vânia Rocha, um beijo no seu coração. Espero ter a oportunidade de uma hora conhecer você pessoalmente. Vamos fazer um show juntos aí em Pouso Alegre. Da voz e das fotos, você é uma pessoa muito simpática, com todo respeito. Espero ter a oportunidade de conhecê-la pessoalmente. Isso. E também a sua fã, Marli Santos Pinto, né? Que é a nossa divulgadora no Facebook. Né? A Marli Santos é uma pessoa espetacular, conheci tem pouco tempo, mas que já passei até um carinho especial, uma pessoa assim, muito simpática, gente fina toda a vida. É uma amiga sincera, fiel, de um coração do tamanho do mundo. Isso é bom, hein? Pessoas assim a gente tem que sempre valorizar, porque o mundo hoje precisa de pessoas assim. É verdade. Rafael, obrigado por ter passado por aqui mais uma vez. Deus te abençoe sempre, tá, meu amigo? Sucesso. E quando tiver um tempinho, faça isso. Chegue e entre sem bater na porta. Você será sempre bem-vindo. Meu amigo, você não pode falar muito isso, não, porque senão eu vou querer vir todos os dias. Porque pode esse vir, programa seu realmente tá maravilhoso, fazendo a diferença do rádio. Parabéns. E só tem que desejar a você muito sucesso. Obrigado. Aliás, muita saúde, muita paz, porque sucesso você já é. A gente tá a cada dia conquistando mais amigos pelo Brasil e o sucesso vai só subindo. Só subindo. Um abraço, que Deus te abençoe sempre. Amém, meu irmão. Canta pra nós? Canto, logo. Pecado de Amor, pode Pecado ser? Pecado de Amor. Aí, Rafael Silva. Não vou brincar de amar, eu vou deixar pra lá, vou esquecer de tudo. É bem melhor que eu vá do que te ver chorar, pra mim é um absurdo. Pra que se machucar pedindo pra juntar esse amor em pedaços, se Deus não escreveu assim? Ei, por aí vai. Rafael Silva é sucesso! Canta Pecado de Amor, Rafael Silva, sucesso Brasil inteiro. Olha, 61-8102-1860. Leve o show dele pra sua cidade. Será um prazer ir na sua cidade. É, canta, Rafael Silva. Deixa aqui com a cabeça cheia de problemas. Vou me resolver. Sou complicado, louco, inconsequente. Os meus defeitos você finge que não vê. Tu me fez chorar, tu me fez sofrer. Perdeu, não foi você. Prefiro me acabar nesse vazio do que te fazer sofrer, do que te ver chorar, pagar por meus enganos. Não vou brincar de amar, eu vou deixar pra lá, vou esquecer de tudo. É bem melhor que eu vá do que te ver chorar. Estamos apresentando Mundo Sertanejo. Samba, pagode. Ô Zeca, tu tá morando onde é? Eu não sei onde é que é. Ô Zeca, tu tá morando onde é? E axé. De segunda a sexta, entre as 14 e as 15 horas, com Beto Neves, no Canal 2 da Antena Web. Nada mal. Nas noites de sábado para domingo, entre a meia-noite e as 2 da manhã, o Canal 2 dá-te Midnight Jungle. Curte mais de 200 BPMs. Midnight Jungle. Para entrares em grande na tua noite de domingo. Da meia-noite às duas da manhã, no canal 2 da Antena 1. Noite de espetáculo, de terça a sexta-feira, a partir das 22 horas, no canal 2 da Antena Web. De segunda a sexta-feira, o canal 2 dedica 60 minutos à música portuguesa. Produto nacional feito no nosso país e cantado no nosso idioma, independentemente de géneros, artistas ou épocas. Fica o convite para escutar Giração, um espaço que vai valer a pena com toda a certeza. Porque o que é nacional é bom. Giração, de segunda a sexta, entre as 9 e as 10 da noite, no canal 2 da Antena Web. Voltamos com o Mundo Sertanejo. Apresentação, Diego Valadares. Muito bem, estamos de volta, Mundo Sertanejo, é isso aí. Obrigado, meu amigo Rafael Silva, Cláudio Zé do Gato, ainda estão no estúdio, Marli Santos também visitando a gente. Obrigado, fica à vontade aí, tá? Vão tomando aquele cafezinho aí, só não pode paquerar as meninas, viu? A Xlene, a Kênia. Um abraço a todos vocês, muito obrigado. Deixa eu ler aqui alguns e-mails quentinhos, né, que chegaram. Oi, minha querida Maria dos Reis Alves. Ela está dizendo aqui no e-mail que não perde o programa. Adora ouvir. É ouvinte assídua da Rádio Natureza FM Sampaio Tocantins. Obrigado, viu, Maria dos Reis Alves. Também, meu amigo Edivan Pereira, também de Sampaio Tocantins. Muito obrigado, ele está dizendo aqui que não perde o programa, que adora todas as músicas. E quero ouvir música de Diego Valadares também. Oh, vou tocar para você daqui a pouco, viu, Edivan? Obrigado, viu? Aí, meu amigo Rubens, de Encruzilhada, Bahia. Olá, Diego Valadares. Manda alô para todos nós aqui, toda a equipe da Rádio Talismã FM. Rubens, muito obrigado, viu, pela parceria de vocês aí. Os amigos da Talismã FM exibindo o nosso programa. O meu amigo Rubens Gomes, a Sandra Souza, o Baguinho da Bahia e Lucas, e todos de Vila Bahia e Mata Verde, Minas Gerais. Um abraço, o Toninho. Ô, Toninho, aí um abraço, viu? Aí de Mata Verde, todos vocês, muito obrigado. Eles dizem que moram na divisa de Minas com Bahia, né? Um abraço, muito obrigado a todos os ouvintes da Talismã FM. Valeu, Rubens, cabra danado! Quem vai cantar bonito agora? Cleiton Aguiar. Vem cá, menina! Vem cá, menina dos cabelos cor de sol, vem queimar a minha pele, esquentar meu coração. Sobe a colina lá no alto verdejante, veja novos horizontes perdendo na imensidão. O amor faz a gente estremecer e ninguém vai entender, só amando pra saber. Você é bela como toda a natureza, menina, sua beleza tá nos olhos de quem vê. Menina, tá nos olhos de quem vê. Menina, tá nos olhos de quem vê. Menina, tá nos olhos de quem vê. Vem cá, menina do sorriso enfeitiçado, seu corpinho assanhado me causa tanta paixão. Toco a viola e canto bem baixinho, vem e faz mais um carinho, sua mão na minha mão. Faz a gente estremecer, ninguém vai entender, só amando pra saber. Você é bela com toda a natureza, menina, sua beleza tá nos olhos de quem vê. Menina, tá nos olhos de quem vê. Menina, tá nos olhos de quem vê. Menina, tá nos olhos de quem vê. Vem cá, menina do sorriso enfeitiçado, seu corpinho assanhado me causa tanta paixão. Toco a viola e canto bem baixinho, vem me faz mais um carinho, sua mão na minha mão. O amor faz a gente estremecer e ninguém vai entender, só amando pra saber. Você é bela como toda a natureza, menina, sua beleza tá nos olhos de quem vê. Menina, tá nos olhos de quem vê. Menina, tá nos olhos de quem vê. Menina, tá nos olhos de quem vê. Menina, tá nos olhos de quem vê. Menina. Aí, cantou pra vocês, meu amigo Cleiton Aguiar, Vem Cá Menina, linda canção, né? Quero mandar um abraço aos meus amigos de Brasília, essa dupla fantástica, Chico Rei Paraná, os advogados engenheiros, são duplas que fazem a boa música sertaneja de Brasília pro Brasil. É exemplo também de Pedro Paulo Matheus, Kleber e Cauã, Rony Rafael. Nós temos aqui muitas duplas, muitos artistas, Rafael Silva, Diego Valadares, muita gente boa, Jota Neves, Adelson Moura, em Brasília, né? De Brasília pro Brasil. É muito legal. Um abraço a todos. E o nosso programa está sempre de portas abertas para receber todos os nossos artistas, não só de Brasília, como de todo o Brasil, para divulgar os seus trabalhos, viu? Um abraço, meu amigo Lindomar Rodrigues, de Botucatu, São Paulo. Também é cantor, é compositor, faz muito sucesso na região. Ô, Lindomar Rodrigues, muito obrigado. Estamos aguardando aqui a sua presença ao vivo no nosso mundo sertanejo, viu? Ô, Cardoso e Clemente, também estamos aguardando vocês aqui ao vivo no nosso mundo sertanejo, viu? Quando vir a Brasília aqui na região, não esqueça de passar por aqui para falar ao vivo com os nossos ouvintes do Brasil inteiro, viu? Cardoso e Clemente de Pouso Alegre, essa dupla que canta bonito. Meu amigo Fábio Vieira, a Andréia, a Elisângela, a Selma, a Cirlei, todos da equipe da Rádio Tribuna FM de São Sebastião da Varja Alegre, Estadão de Minas Gerais. Fábio Vieira, um abraço carinhoso a todos vocês, os ouvintes da Tribuna FM, o nosso abraço carinhoso, muito obrigado, viu? Quem vai cantar bonito agora? João Neto e Frederico, a pedidos da minha querida amiga, deixa eu ver aqui, a minha querida amiga Vilma Fernandes, de Caetitu, Minas Gerais. Ô Diego Valadares, toca pra mim, lê, e oferece pra todos nós aqui, de Caetitu, de Berilo, de toda a região, e claro, pra todo mundo que tá ouvindo o Mundo Sertanejo. Canta João Neto e Frederico, lê. Sexta-feira fui tentar me distrair. Chegando na balada toda linda eu te vi. Você no camarote e eu rodado no pedaço, caçando um jeitinho de invadir o seu espaço. Não tenho grana, não tenho fama, não tenho carro, tô de carona. O meu cartão foi bloqueado e o meu limite tá estourado. Sou simples, mas eu te garanto, eu sei fazer um lelele, lelele, lelele. Se eu te pegar, você vai ver, lelele, lelele. Você jamais vai me esquecer, lelele, lelele. Se eu te pegar, você vai ver, lelele, lelele. Você jamais vai me esquecer. Sexta-feira fui tentar me distrair. Chegando na balada toda linda eu te vi. Você no camarote e eu rodado no pedaço, caçando um jeitinho de invadir o seu espaço. Não tenho grana, não tenho fama, não tenho carro, tô de carona. O meu cartão foi bloqueado e o meu limite tá estourado. Sou simples. lê, lê, lê, seu. Lê, lê, lê, lê, lê, lê, você. Lê, lê, lê, lê, lê, lê, se eu te pegar, você vai ver. Lê, lê, lê, lê, lê, lê, você jamais vai me esquecer. Ah, se eu te pegar, você vai ver, viu? Muito bem, muito bem, mundo sertanejo, é isso aí, música no seu rádio. Zezé de Camargo, Luciano e Paula Fernandes cantam Criação Divina. Deus criou o universo em harmonia, fez o sol que dá calor aos nossos dias, fez a lua pra servir de inspiração, a chuva pra matar a sede do sertão. Fez o rio só por ser o mar, e deu o dom à minha voz e o meu cantar. Fez a árvore, o fruto e a flor. Fez o homem, a mulher, e fez o amor. E fez você pra mim, obra-prima de um artista sonhador. Deus fez você pra mim, criação divina que eu ganhei do Criador. Deus criou pra cada um seu próprio dom, e junto com cada talento uma missão. Pra uns a força, a astúcia, a fama e o poder. Pra outros deu a inquietude, o saber. Da pedra fez o diamante, a prata o ouro, e deu pra cada criatura um tesouro. Ele guardou a joia de maior valor, deu de presente pra este humilde cantador. E fez você pra mim, obra-prima de um artista sonhador. Deus fez você pra mim, criação divina que eu ganhei do Criador. E fez você pra mim, obra-prima de um artista sonhador. Deus fez você pra mim, criação divina que eu ganhei do Criador. Estamos apresentando Mundo Sertanejo. Voltamos com Mundo Sertanejo. Apresentação, Diego Valadares. Já estamos de volta, vamos em frente, porque atrás vem muita gente. Minha querida Sirlene Vaz, a sua mamãe Benedita, seu pai João Moreira, sua netinha Manuele, todos vocês amigos, Miriam Silva, a todos vocês amigos da Satélite FM de Piranhas, Goiás, J. Oliveira, Ronaldo, aí Ronaldo, Dimas Maia, todos vocês da Satélite FM em Piranhas, Estadão de Goiás, exibindo o Mundo Sertanejo. Vou cantar pra todo mundo agora, Me Dê Uma Chance, canta Diego Valadares. De amor, só ficou saudade, momentos que a gente viveu de felicidade. não sei o que faço agora. Me sinto sozinho, não tenho mais os seus abraços, nem os seus carinhos. Me dê uma chance, que eu vou te provar o quanto te amo e quero te amar. Não sei o motivo, porque tudo acabou. Meus braços te esperam com o mesmo calor. Do nosso caso de amor só ficou saudade, momentos que a gente viveu de felicidade. Não sei o que faço agora, me sinto sozinho, não tenho mais os seus abraços, nem os seus carinhos. Me dê uma chance, que eu vou te provar o quanto te amo e quero te amar. Não sei o motivo, porque tudo acabou. Meus braços te esperam com o mesmo calor. Não sei o motivo, porque tudo acabou. Meus braços te esperam. Maravilha, maravilha, a música sertaneja não pode parar. Os melhores artistas, melhores músicas passam aqui pela passarela do sucesso. Mundo Sertanejo está no ar. Victor e Léo cantam Amigo Apaixonado. Pensando bem, eu gosto mesmo de você. Pensando bem, quero dizer que amo ter te conhecido. Nada melhor que eu deixar você saber, pois é tão triste esconder um sentimento tão bonito. Hoje mesmo vou te procurar, falar de mim. Sei que nem chegou a imaginar que eu pudesse te amar tanto assim. Sempre fui um grande amigo seu, só que não sei mais se assim vai ser. Sempre te contei segredos meus, estou apaixonado por você. Esse amor entrou no coração, agora diz o que é que a gente faz. Pode dizer sim ou dizer não, ser só seu amigo não dá mais. Nada melhor que eu deixar você saber, pois é tão triste esconder um sentimento tão bonito. Hoje mesmo vou te procurar, falar de mim. Sei que nem chegou a imaginar que eu pudesse te amar tanto assim. Vamos juntos agora, todo mundo. Sempre fui um grande amigo seu, só que não sei mais que assim vai ser. Sempre te contei segredos seus, estou apaixonado por você. Esse amor entrou no coração,